lembrar daquele verão que a gente passou quase juntos, quase longe, quase amando, ouvindo os Beatles a tocar. Hoje é uma doce lembrança e saudade de te ver todo dia, toda linda franjudinha que ali o meu sonhar. Quando fomos pequenos besouros, dois bebês sem medo de voar, fazendo a revolução de papel crepom, ouvindo os Beatles a fazendo revolução de papel crepom, ouvindo os Beatles a cantar.